to say. Mary was becoming everything she didn't want to be. Fica louca. Pessoal, vocês acabaram de ouvir Prepara, da MC Anitta, em homenagem às informações recentes soltadas na net. E estamos começando aqui, voltando com a programação da sua rádio Game Track. Não é isso, Zabuzeta? Muito bem, estamos começando aqui com mais uma edição marotinha, quinta edição aqui da rádio. E também estamos aqui com o Snake. Olá, galera, aqui o Snake da rádio Game Track. Você tentou, mas não deu certo. E daí você vai fazer, bonitinho. Ah, sim. Nem fudendo, né? Mas estamos aqui também com um convidado muito especial aqui, Madruga Jackson. Faz tempo que não participa do Game Track, olha só que maravilha. Au! Só tem uma coisa a dizer sobre o vídeo da Anitta transando com o primo quando era jovem. 13 bobos enganados! 13 que bobos isso? enganados! Que isso, bicho? Não fala assim do vídeo, amigo. Não fala do vídeo. Ô, Madruga, não fala do vídeo, bicho. Era só pra dar uma zoadinha de leve. Bom, vamos aqui começando nossa programação normal da rádio aqui. E vamos começar aqui com o que estamos jogando. Vamos aproveitar o nosso convidado especial aqui e perguntar pro Madruguinha. Madruguinha, o que você anda jogando aí que eu sei? Bom, ultimamente eu tenho... Eu já zerei, na verdade, dois joguinhos muito bons, Dust and Elysian Tail, que eu já comentei numa outra participação, mas então eu vou falar do que eu acabei de zerar. Guacamele. Muito bom, zerei também. Muito pô, bom. Mas isso aí não é uma comida? Não, é guacamole. Não. Guacamele é um jogo. Tem guacamele. Tem guacarrange também? Ai, meu Deus. Pô, a pergunta, né? Poderia ter também um justa, guaca-healer, né? Sim, sim. Guaca-healer. Um guaca-tank, né? Pô, a gente dá uma DPS. É, pô, dá graça. Um... E, Madruga, o que você achou do jogo, cara? Cara, achei ele muito bom. Muito bom mesmo. Sim, cara. Tanto na exploração, eu achei até ele um pouquinho curto, mas ó, a jogabilidade muito boa, cara, os combos, nossa, fantásticos, é muito e eu até me propus a fazer um pouquinho de trabalho público e tirar screenshot das inúmeras referências que tem nesse jogo, cara. É muita, muita, muita referência. A Mario, Mega Man, Batman. Qual que é a melhor referência que você achou, cara? Cara, é difícil a pergunta, porque respirou até fundo ali, ó. É difícil, mas a mais agressiva, cara, é a Mario. A do Mario, é. O Snake tava na hora que a gente fez a gravação lá do Jogatina, né, Snake? Cara, dei muita risada. É, como que é? É o Super Los... Brothers. É o Super Hermanos, alguma coisa é, assim. É, os Super Hermanos. Aí tava tipo Mario e Luigi, cara, muito bom. Mas um que o Madruga tirou print lá, não, eu não tinha visto, cara, foi do Manny Calaveira, do Green Fandango, cara. Achei muito foda. Sim, sim, eu tinha visto... Depois que eu terminei o jogo assim, eu comecei só pra entregar a última questzinha lá que eu tinha pra entregar pra mulherzinha. Aí eu troquei pro mundo dos mortos e eu reparei, caraca, o Manny Calaveira aí, tuf! Tirei. É isso que o pessoal de console reclama, né? Não poder tirar screenshot do jogo, né? Chupa! Chupa! Vamos ver se na próxima geração eles colocam isso aí. A princípio é pra colocar, né? Pra sharear tudo, né? Botão de share no controle. Mas, cara, Guacamele ou Guacamele, eu não sei qual que é a pronúncia correta, mas eu vou chamar de Melee aqui. Ele é um jogo, cara, que aqueles combos, cara, ele satisfaz você de uma maneira, cara. Eu não achei ele tão curto assim, eu achei ele no ponto. Mas, sério, a parte de combo é a parte mais interessante, porque depois você vai enfrentar os bosses que você depende dessa mecânica. Então, a curva de aprendizagem desse jogo é muito foda, né, Maduro? Sim, sim, cara. Depois que você tem os slotzinhos pra dar os golpes especiais do combo, uh-huh. Que, aliás, tem ótimos nomes, voo do bode, pulo do bode. Soco do galo, né? É, o uppercut do galo. É, o uppercut do galo. É umas coisas muito massas, porque, assim, você começa no básico, assim, você pode dar grab e só combar com um soco, né? E depois você pega um dash, um shoryuken, um golpe no chão, assim. Pega um dash pra cima, depois tu pega um forçado pra baixo, sim. Um dash pra frente e depois... Você pega aquela cabeçada, né? Que normalmente você dá a cabeçada que é muito forte. Sim. Pra quem não tá ligado... Qual é, além de ter o link aqui embaixo do Jogatina Plus, a respeito do jogo. É um jogo, assim, que ele usa muita temática de México, né? Ele é uma temática, pode ver pelo nome até, é uma temática de México com esse lance do Dia dos Mortos, né? Que é comemorativo pra eles. E tem muita relação com luta livre. Sim, porque México, o estereótipo é Dia de los Muertos e luchadores. Luchadores. Então, pessoal... E fronteira, né? E fronteira, não dá pra esquecer disso daí, né? Como assim? É, mexicano pelo fronteira, porra. Ah! Oh, sério mesmo? Que piada baixa, hein? Eu tô pensando num jogo isso aí, cara. Você é maluco? Sim, não, sim. Cara, fala mexicano, a primeira coisa que me lembra é Fronteira, na boa. Eu lembro mais de... Não é culpa minha, é culpa dos filmes americanos. Não sou eu que tô dizendo. Mas, cara, Madruga, continue aí, por favor. Sim, isso torna o jogo muito interessante, muito colorido, muito bonito, mesmo no mundo de Los Muertos. Acho que é mais bonito que o mundo normal, hein? Sim, que tem umas partes de neve, que a neve começa a ficar tipo um verde, um neon verde clarinho com a neve subindo. Aí dá todo um clima estranho, assim, é muito bom, muito bom. Cara, recomendo totalmente, é um jogo que vale pena o preço dele, porque ele é muito foda mesmo. Você vai fechar, vai fazer todos os finais lá? Cara, eu não costumo, não. Eu também não, eu sou muito esses com jogador hardcore, né? Sim, sim, que nem no Dust, eu só terminei, mas também terminei com 90%+ já. Só faltavam umas 2-3 quests pra terminar, mas eu falei, não, tem que jogar outra coisa. É. Instalei, eu vou pra frente. E Snake, o que você anda jogando, cara? Cara, se você puder colocar a musiquinha do dubstep, aquela coisa do... Eu entendi o que você quer dizer. Humble Bumble, muito obrigado! Eu só tenho a dizer isso. Cara, tá jogando finalmente Battlefield 3, né, cara? Battlefield 3, cara. Que diversão. Meu computador aguenta! Ó! Oh. Alegria, cara. Alegria do garoto, né? Velho do céu, tá muito divertido jogar aqui. Não, é legal que a gente entra com a galera. A gente tava jogando no domingo passado. Tava eu, você e mais uns dois amigos nossos, cara. Foi muito engraçado. A gente derrubando helicópteros. Muito engraçado. Cara, muito legal, cara. Muito divertido, assim, porque é um multiplayer, cara. Cara, eu não lembro qual foi o podcast que a gente comentou, se eles me perguntaram. Call of Duty ou Battlefield? Foda-se Call of Duty, Battlefield. Foda-se. Eu também acho, tô no meu time, foda-se Call of Duty aí. É pra piar, então, Só pansudo. No modo história. Só no modo história, Call of Duty talvez possa ganhar. Ah, quem é modo história ganhar. Vai ler o livro lá do Battlefield 3, que é foda pra caralho. Aquele livro do russo lá, cara. Melhor livro que eu li no ano passado, beijos. Sim, mas jogar e ler são duas coisas. Com certeza. Mas, cara, duas coisas distintas, amigo. É. E multiplayer, meu amigo, é Battlefield 3 na veia, mano. É muito legal, cara. Eu tô jogando o básico, cara. Já tô me divertindo horrores com aquela porcaria. Eu tô vendo que eu tô ferrado até com a mulher, cara. Vou comprar briga com ela por causa dessa porcaria. Mas é, o multiplayer dele é tão fantástico assim, né? De um modo assim de teamwork, de você defender um ponto, de você avançar. Ou aquele temática de mapa Rush, né? Que você tem que avançar por pontos, depois ele vai liberar mais pontos, etc. Muito foda. É, você, um time de ataque totalmente de invasão e ele tem suporte de equipamentos, de veículos, de tanques, né? E o time que tá defendendo, cara, só tem quem tá ali sentado defendendo. Não tem muito veículo disponível, né? Então é um desafio e você tem que controlar tipo onde que vai ser instalado as bombas, né? Você tem que defender aquilo lá na unhas e dentes, cara. E é uma estratégia assim, o sniper ali, eu não sei o que. E aqueles malditos filhas da puta que joga bem pra caralho de helicóptero, cara, que vem assim, te mata de helicóptero e passa. Já vem um cara, tipo, uma vez eu derrubei o helicóptero, mas o cara, por tipo, meio segundo, ele pulou do helicóptero, cara. Fiquei com uma raiva, cara, porque eu ia matar ele, destruir o helicóptero e matar ele. E cara, e outra coisa também, eu falei isso no Medal of Honor, as pessoas vão tirar sarra da minha cara, vão e que se dane. Os efeitos sonoros são lindos. Não, o efeito sonoro do Battlefield tá de parabéns, é muito, muito foda mesmo. Ele é um jogo assim que, na minha opinião, não é à toa que ele acabou até superando o Call of Duty, né? Porque o Call of Duty, o Modern Warfare 1 e 2, ele tava muito no hype, a galera jogando e a galera esquecendo os outros multiplayers de militar. E ver o Battlefield 3 deu um tapa na cara da galera, né? É, porque até tem um videozinho, não sei quem que postou lá no Level Mais o Social Club. Ah, sim. Acho que foi o Rubens. O Rubens colocou lá do 5 alguma coisa, né? É, 5 alguma coisa, daí é Call of Duty versus Battlefield. Tá aí, tá o carinha assim, né? Dá setinha nele, é Call of Duty. Aí vira a câmera, um tanque assim de guerra na frente do carinha do Call of Duty, assim, Battlefield. Quem que ganha? Quem será que ganha? Mas enfim, cara, é um jogão, vale muito a pena conferir, né? Só tem uma coisa a dizer. Fala. É, olha essa foto aí. Se tiver uma arma dessa, ele superou. Cara, essa arma é muito foda. Essa arma, uma mamona, é a arma mais mortífera do mundo. Cara, ainda tem scope ali em cima, ali, ó. Essa é poderosa, faltou só a mira laser. O melhor é o nome da arma aqui no link que o Madruga colocou. Chupetão 2. É 2 porque, cara, é 2 porque tem a scope, se não tivesse... Sim, lógico. Arma. Não, e vindo do Madruga sendo chupetão, você não vai clicar no link, na boa. É verdade. É verdade. É verdade, amigo. É verdade. Bom, Snake... Não, Snake, olha só. Eu tô jogando Battlefield 3. Cala a boca. Excel, você que tá no mundo offline aí, cara. O que cara, você tá jogando? Eu tô jogando jogos de tabuleiro, somente. Eu dei uma pausa dos jogos porque eu não tô com meu Wii aqui, com o DS, só tô com o Pokémon Black White 2. E no computador, sei lá, nessas duas semanas aí eu andei só no offline. Cara, e eu só tenho a recomendar o jogo Game of Thrones tabuleiro, bicho. Excel. Coisa linda demais. Só uma coisa. É que pra Mac não tem muito jogo, né? Essa piada já deu, cara! Ô, Snake, só pra te informar, amigo, eu não comprei o Mac pra jogar. Tá bom, vai, continue. Ah, mas não, mas vamos dar uma esperança aí pro pessoal do Mac, que essa semana, que hoje, lançaram um Humble Bundlezinho lá pra Mac. É verdade, mas ainda assim, cara, tipo, os Abus sabem a minha opinião ainda dele, quase me dá um soco toda vez que eu falo, que eu não compro computador pra jogar jogo, eu compro computador e eventualmente, se tiver alguma coisa legal, eu paro pra jogar, mas eu sou a favor de consoles pra jogar, não um computador. Não, cara, é só você plugar um controle e já era, cara. Cala a boca. Cara, Game of Thrones tabuleiro é um melhor jogo de estratégia, assim, de guerra que eu joguei ever. Só chegando assim, tipo, dando uma briguinha assim de leve, o StarCraft de tabuleiro, que também é muito bom. Mas o Game of Thrones eu ainda achei melhor, porque tem como você fazer umas intriguinhas ali e tal. É a base do jogo, né? É, recomendo altamente, pra quem puder ter contato. Bom, eu estou jogando, eu fechei recentemente o Little Inferno, mas não vou falar a respeito dele. Vou falar de outro jogo que eu estou jogando, que a galera desconhece. Provavelmente, acho que 10 a 15% do pessoal vai conhecer, que é o Meg Runner Dark Pulse, que é um jogo de puzzles, que eu ganhei de presente de aniversário aí, que é um jogo que envolve magnetismo com uma arma, parecido com uma arma de portal, uma luva gigantesca com efeito de mudar campos de magnetismo, cara, e que envolve um pouco de Cthulhu. Como assim, cara? Sério, é um jogo bizarro pra caralho, ele é da engine Unreal, acho que provavelmente ninguém tá conhecendo, porque ninguém tá falando nada. É verdade. Sim. Nunca ouvi ninguém falar. Cara, é um jogo assim, que deu aquela vontade de jogar alguma coisa que lembra bastante Portal, e esse jogo veio em boa hora, ainda mais que quando eu ganhei de presente, né? Então, melhor hora, na verdade. Acho que eu ganhei da Bia, do Papo de Noob, né? É um jogo assim que ele tem uma mecânica muito legal, mas a história dele é bem fraquinha. Quando ele começa a envolver um pouco das paradas dark, assim, de justificativa de Cthulhu, cara, é aquela coisa tão sabe, terrorzinho de 13 anos, assim, ai meu Deus, vem um cara que vai te assustar. Cara, eu não sou muito fã de jogo de sustinho, nem de terror, mas, cara, esse é muito sus. Tudo bem que eu tô, às vezes, vendo uma parada mais dark, assim, eu vou lá e escuto um podcast junto pra não me cagar, mas enfim, que eu sou realmente cagão pra jogar essas paradas hardcore, cara. Vamos fazer um gameplay de Metrô 2033 com os Abus, fumando 2000... a cara dele. 2033 até vai, porque eu vi mais ou menos como que é gameplay, mas é uma parte bizarra. É, na hora que o do bicho aparece do teu lado, eu quero ver. É, mas com coisa envolvendo essa mitologia do Cthulhu, Lovecraft, cara, pra você, sei lá, até pra você ter medo, eu acho que você tem que entender essas paradas, porque é muito sinistro. Não é um terror de susto, é um terror psicológico, né? Uhum. Ele é bem, tipo, até a comparação clássica que o pessoal faz, Silent Hill versus Resident Evil. Silent Hill é um terror psicológico, não tem aqueles bichos zumbi te atacando, caçando você, não, é uma coisa mais psicológica, diferente do Resident Evil, que na verdade é totalmente mais ação, mas antigamente era mais aquele esquema de você tá sempre tenso, de terror, de os caras te assustando, né, pulando a tela. Sim, sim. Mas enfim, vamos aqui para nossas músicas, né, pra gente não se enrolar tanto nesse quadro que a gente tá jogando. Madruga, qual vai ser a música selecionada pra esse quadro agora aqui, cara? Cara, como esse quadro a gente já falou muito, eu vou tocar uma musiquinha pra gente relaxar. Ah, a música vai relaxar, muito bem. Sim, sim, uma música muito boa, de um joguinho muito, muito bom e másculo, porque hoje em dia tá nessa onda aí de holocausto, fim do mundo. Esse jogo, cara, também retrata isso, mas é muito bom, porque é o holocausto de máquinas que juntou uma porrada de amigos bêbados e eles resolveram juntar um monte de arma pra poder combater as maquininhas. Estamos falando de Shoot Man Robots. Cara, esse jogo a gente tá devendo já há um tempão colocar no Jogatina Plus, né? É isso aí. Vamos providenciar. Vamos sim. Quando der, essa próxima edição já tá gravada, mas lá pro 61 ou 62 vai ter mais edições. Até, aliás, a gente ter comentado no último versão de rádio de gravar lá, o pessoal gostou pra caralho do Castle Crash e pediu mais, hein? Então a gente tem que gravar mais Castle Crash. Aproveitando, vamos inserir uma... Cara, olha só. Se o Madruga entrar, entra. Fechou os quatro. O Madruga entra fácil na parada. Olha, fechou só uma piada. Sim, sim. Entra fácil. O bom, o mal, a diva e o que seria? O tarado, né? O XXX. O XXX, boa. Triple X. Só que assim, a gente tem que continuar de onde a gente parou. Sim. O Madruga tem um monte de char lá, ele tem uns 200 char no mínimo no Castle Crash. Mas enfim, Madruga, qual que vai ser a sua música que você selecionou aí? Vai ser o Mentinho, o tema principal, que já dá bem o climazinho de cerveja, banjo e armas. Armas. E Excel, você aí que não selecionou nem um joguinho, mas selecionou musiquinha? Selecionei uma direto de minha infância. Jogo do Aladdin, o tema do gênio. Sim, essa música inspira música de Super Nintendo, cara. Cara, é inconfundível. Sim. Exatamente. Quando o Excel tava escolhendo ali nos bastidores, vazou o quê? Nem um segundo. Meio segundo da música a gente já adivinhou. E vazou pelo fone. Os caras pegaram só a batida do meu fone, no meu microfone, e já. Aí o Madruga na hora. Ô, tá rolando um Aladdin aí? E Snake, qual vai ser a sua música? A minha música vai ser em forma de correção, que graças a Deus ninguém reparou pra ficar me trollando. Que no cast passado eu falei que ia colocar a música de abertura do Gundam Wing em Does Duel, só que eu coloquei a música do Airport, da fase do Airport, que também é muito boa, não deixa de ser ruim. Mas então vai ser de fato a opening da Endless Duel do Gundam Wing. Lindo, lindo, lindo. E a minha música aqui pra gente acabar com esse bloco vai ser a música do Rayman Legends, que é um jogo que eu tô no hype pra caralho, tanto que o jogatina de ontem foi de Rayman Legends, olha só. A música é Teen Seas in Trouble. Muito foda, cara. Esse jogo provavelmente vai ser um dos melhores do ano pra mim. Então vamos lá, a gente vai tocar as músicas aqui na sequência, propagandas, quem sabe pedidos de ouvintes. E a gente já volta pro próximo bloco, né, Excel? Yay! Yay! Então vamos lá. Yay! We'll be right back. cansado da mesmice do dia a dia, de ficar ali estudando desesperadamente para sua prova e não conseguir achar mais nada para te distrair? Acessem agora mesmo o canal do Level Mais e confiram o Jogatina Plus, onde a equipe do Level Mais demonstra suas perícias nos mais diversos jogos. E daí, galera do Game Track Radio? Aqui é o Rubens Cavaleiro e eu gostaria de pedir a música The Titan. Ela faz parte aí do trailer do novo jogo aí do Castlevania Lord of Shadows 2. Ela foi criada aí pelo Oscar Araújo, compositor da Mercury System. Vocês vão curtir, hein? Uma pegada aí medieval a Mass Effect. Abração, valeu! We'll be right back. galera do Game Treco. Aqui é o ouvinte chato e pseudo-desenhista, Marcos Melo Corrêa. E eu tô aqui hoje pra pedir a minha música, que é o tema de batalha do Chrono Cross e do Radical Dreamers, a música Gale. E é isso aí, pau na mesa. Colocar aquele eco bonito. Hoje é o momento do bloco. Bloco. É o quadro da vergonha. Oi, vem pra cá. Eu vou começar aqui com o Excel. Já vou foder a vida dele aqui. É, vamos jogando o Excel na roda aí. Vamos foder a vida dele. Quem gosta dele. É isso aí. Valeu. Obrigado. Eu amo toda a equipe. Queria mandar um beijo especial pra todos, especialmente pra minha mãe aí. Filha da puta. Mas vamos explicar a princípio aqui qual que é o quadro da vergonha. É aquele jogo ou que você tem vergonha de dizer que não jogou, ou que quando você fala que não joga, que seus amigos te zoam pra sempre. Cara, na real, vamos estabelecer um formato. Já que eu sou o primeiro, vamos botar ordem nessa casa. Vai. Né? Eu acho nada mais justo que cada um fale, tipo, um jogo que tem vergonha de falar que não jogou. Sim. Ou não gosta, né? Ou que não gosta também. Claro. E um jogo que você tem vergonha de assumir que você gosta. Sim, então. Né? Claro. Nada mais justo? Hã? Hã? Sim. Deixa eu pesquisar agora, seu filho da puta. Ah, você não jogou nesse tempo. Eu já sei. Então, o jogo que eu não gosto e muitas pessoas consideram isso uma vergonha. Blasfêmia? Final Fantasy, né? Eu quero que os jogadores de Final Fantasy vão tomar todos no cu. Tamo junto. Tamo junto, parceiro. Já aí, ó, isso aí, parceria. Eu tenho um certo respeito, mesmo jogando muito pouco. Joguei, tipo, 15 minutos do. Que não é nada. Ou pelo Final Fantasy 6, no caso do Kefka, cara. É o único. Não, assim, ó, eu tenho um respeito pelo Final Fantasy de PlayStation Pocket. Ou oh, PlayStation Pocket. É, PlayStation. O Tactics. Não é o Tactics. É o Tactics. Que é o Cidia? Vai enfiar no cu esse jogo. É o Tacticals, né? Não é. É o. Como é que é o nome dele? O do Zek. O do Zek. Ah, o Wesley Pires deve manjar. Ó, oh, Zac Efron. Zac Efron. Esse mesmo. Ele canta, pá. Não. Pô, vai ser foda quando ele cantar enxada, né? Ele caralho. Eu tenho um respeito por esse Final Fantasy específico do PSP, que é com o foco principal é o Zé. F-Zero? Não. Então não sei qual que é, foda-se. Porque ele tem uma batalha em tempo real, sabe? E eu achei que ficou bacana, a história ficou bem construída. Mas os outros, cara, eu quero que enfie tudo no cu. Que jogo chato, velho. Ai, ai. E não é porque, ai, você tá falando isso porque é jogo de turno. O caralho, porque Pokémon é jogo de turno, todo mundo sabe que eu sou um pokémoníaco da porra aí, ó. Tudo bem. Madruga, com você, cara. Qual que é aquele jogo que você fala que odeia a galera, não acha, acha absurdo? Cara, eu vou começar com um joguinho que eu joguei, mas nunca terminei. Que pra mim isso significa basicamente não ter jogado. É. Que, cara, pra mim a vergonha máxima é o Mario World. Super Mario World? Sim. Caraca! Porque... Vai se fuder, bicho. Sério? Caraca! Não, porque tipo... Eu tinha a fita aqui comigo, só que a minha fita era vagabunda. E não salvava, exatamente. E ninguém na minha rua tinha, ninguém que eu conhecia tinha uma porra de uma fita pra me emprestar funcionando. Aí eu ficava, jogava, ia longe, mas nunca terminei. Eu tenho esse trauma até hoje. Ô, Madruga, fala abaixo comigo aí, ó. Vai daí, cara, meu Deus. Você tá cheirando a nintendista, hein, cara. Sai daí. Ai, ai. Snake, você tem alguma coisa aí pra dizer? Tô com medo. Eu devo dizer que eu tô junto com o Madruga. Eu vou abraçar ele, assim, pelo ombro, sabe? E pelo dizer, tamo junto, parceiro, porque eu também nunca zerei Mario na minha vida. Mas você jogou, se divertiu? Ô, fala abaixo. Cara, eu tinha... Excel, dá licença? Você dá licença? Não, não deu. Porque pelo menos eu tenho jogo pro meu PC, você não tem? Cara, pro meu PC eu tinha. Só que aí eu troquei porque eu não queria mais PC. É, tá bom. Ô, Snake, tira o pau da boca pra falar comigo. Não, não tô gostando. Enfim, então era a mesma história também do Madruga. A minha fita era Pipipichu, uhum. Os caras falam. Só que além do Mario, tinha Top Gear junto. Ah, não. Então, assim, não foi uma questão porque você não joga. Se você colocar hoje pra você jogar, você vai jogar de boa, não é verdade? Não, eu vou jogar de boa. Só que também eu nunca tive o empenho de que, não, hoje eu vou zerar. Então eu nunca tive, assim. Eu jogava as primeiras fases e tal, mas sabe quando eu nunca me deu vontade, cara, de querer zerar o Mario? Eu nunca me deu vontade de jogar, assim. Isso e Zelda. Ah, eu tô junto nesse time. Zelda eu já joguei, cara. Virei, destrinchei a do Super Nintendo, principalmente. Além do CPS. Sim, a do 64, mas... É, sim, acho legal, acho bonito, acho bacana, mas... Né. É, eu também tô no mesmo time do Snake. Eu quero que se foda todo mundo. Não, cadê? Mas, cara, é que assim, eu realmente... A galera fala, nossa, e jogar Legend of Zelda, que é muito foda. Eu joguei aquele Phantom Hourglass, que é aquele do DS, me diverti. É muito legal, muito bacaninha. Mas, cara, eu já tentei arriscar umas duas vezes o do 64, não me dei bem. Mas cara, o jogo... Fala. Eu não vou nem me desgastar falando do seu preconceito com Zelda, porque você sabe o quanto eu já falei pra você pessoalmente, né? Sim, por isso mesmo que eu tô falando. Eu já arrisquei, eu já arrisquei e não foi. Mas o jogo que eu vou falar aqui que eu não relo a mão, porque não tem interesse mesmo. Eu comprei dois deles, né? Uma versão de Racing e o Generation, que é o Sonic, cara. Eu não consigo me divertir jogando Sonic. A galera paga pau. Ah, meu Deus, o Sonic Adventure é uma delícia. Aquele Colors é uma delícia, que você adora, né? Aquela bosta. Não, não. Eu achei da hora, mas eu não falei que eu adoro. Sonic 2, Sonic 3, Grillo Zone. Cara, eu prefiro o Mario que o Sonic. Eu prefiro o Mario que o Sonic. Não, mas entendeu? Eu não prefiro o Sonic, entendeu? Dessa preferência, o que eu adoro. Eu não gosto de Sonic, cara. Não adianta, eu gosto daquele... Eu adorei aquele jogo do Sonic Racing, que não tem temática de fase Sonic, cara. Eu acho legal assistir. Você gostou porque é um jogo de corrida, velho. Sim, porque é um Mario Kart foda, assim, entendeu? Tipo, um Mario Kart foda e sendo um jogo do Sonic, mas enfim. Mas, sério, é um jogo muito bom, mas os jogos clássicos, assim, tipo, Adventure 1, Adventure 2, Unleashed, que é aquele é um lixo, né? Unleashed, o Sonic 1, Sonic 2, Sonic Knuckles, cara, eu quero que se foda que eu não tenho interesse nenhum jogar esses jogos, cara. Eu entendo, digamos, a importância deles, mas eu não tenho vontade de jogar, cara, eu tenho aquela pilha da vergonha, assim, digamos assim, que de não ter interesse mesmo de buscar saber mais informações, que não me importa. Seguindo essa linha aí de não ter interesse, cara, comigo já era com Resident Evil, mano. Outra série, cara, que eu não tenho que interesse. Eu peguei, nenhum. Pra dizer que eu não joguei, cara, sinceramente, eu peguei o Resident Evil 3, coloquei no PlayStation, isso era 6 horas da tarde, tava quase anoitecendo, joguei 15 minutos, ok, é o suficiente. Quando eu escutei o Nemesis gritando, não, era o Nemesis? Sei lá quem que era. Eu escutei o... Eu, ok, it's enough, desliguei, tá bom, chega pra mim, tá legal, não quero mais jogar essa porcaria, nunca mais. O filme é uma bosta, o jogo é outra. Não, não, não, não, não. O filme é maneiro. O filme é maneiro, é pipocão ainda, vale a pena. Tu vê a Mila e o Jovovich naquela roupa de couro preto, meu filho. Oh. Não, high five, que maduro. Não, não, não. pronto. Bom, Excel, agora você vai falar daquele jogo que você... Não, eu que comecei, eu acho que tem que começar agora pelo Madruga, né? Fazer a ordem inversa. Não, o Madruga foi o segundo, então vai começar comigo aqui. Aí, ó, ordem inversa, nada mais. Então tá, que eu falei por último. E, cara, provavelmente aquele jogo que todo mundo me esculhacha, olha só, esculacha pra caralho, que é Euro Truck Simulator. Eu amo esse jogo, cara. Cara, você é... Oh, ah, que delícia, cara! Que puta delícia, cara! Pô, vocês não imaginam o que é ver o Zabu sentado na cadeira dele, cara, com a janela do quarto aberto, o braço pra fora e a mão no teclado jogando Truck Simulator. Sério. Cara, é muito bom, cara, esse jogo. Pra quem não conhece esse jogo, você faz um frete em tempo real. Vai tomar no cu, tempo cara. Real, sério não, mesmo. Não, tempo real, sim, mas tem uma... É mais pra simular, assim, você faz uma viagem, tipo, da Inglaterra pra Noruega lá, você faz, tipo, em 40 minutos de viagem, assim, por exemplo. 40 minutos reais, né? Jogando, entendeu? É assim, você tem lá respeitar os trânsitos, você tem que... Depois que você vai fazer entrega, você vai comprando seu caminhão, vai montando sua empresa, vai estipulando o valor de frete que você pode cobrar, etc. Então, tem toda uma simulação, é muito bacana, cara. Recomendo pra todo mundo aí, ó. Um beijo no coração de todos vocês aí. Ô, Zabuza, só uma pergunta. Duas perguntas, na verdade. Pra ser um simulador de caminhoneiro... Ó, já sei o que você vai falar, já sei. Fala. Você pode dar carona... Vida do Madruga, já sabe. Já sei o que vai falar. Dá você carona. Pode dar carona pra puta no meio da estrada? Não, não dá, cara. Não, mas tem DLC. Madruga. Não, tem o DLC pra comprar. Simulador, foca em frete, cara, não é GTA? É só frete, não é? Cara, tu acha que caminhoneiro que faz frete, entrega, tu acha que não tá lá cheio de daquelas drogas pra dormir? Não, com certeza, cara, com certeza. Mas os nerds ter tudo que vai fazer o jogo do frete, eles não estão pensando nisso. Eles realmente querem fazer o frete. Infelizmente sim, né? E segundo, tem algum DLC, alguma coisa daquela, pra tu ver, tipo aquelas lendas de a mulher que morreu no acostamento da carona pra ela? Ia ser da hora. Talvez o jogo ficasse interessante. Aí, tipo, de quem a narração tinha que ser tipo do Sombra, do Ratinho, que ficava contando, lembra? Caralho, ia ser foda. Snake, qual que é o seu jogo da vergonha que você gosta de jogar e a galera te odeia por isso? Cara, eu juro que eu tô tentando lembrar, mas não vem na cabeça agora, mano. Não, vai. Você vai lembrar até o final do quadro. Então, vai passando aí. Cara, na verdade, eu jogo tanta coisa bizonha. Mas não, que você gosta de jogar. Joga mesmo. Joga coisa bizonha mesmo, a gente sabe. Sim. Não só pelos vídeos lá do Não, não, não. Né? Não é só pelo vídeo não, cara. Tipo, sei lá, eu jogo... Eu cheguei um tempo a jogar Minecraft, cara. Ah, Minecraft não é tão... Assim. Aí eu cheguei assim. Não, mas tipo, eu tava jogando Minecraft, aí deu um estalo na minha cabeça. Pum, por que eu estou jogando isso? Eu me zoei, tá ligado? Eu falei, tá, ok. Fui lá, painel de controle, desinstalar, beijo. Tchau, né? Aham. Não, eu fiquei com vontade, ó, eu sempre fico no altos e baixos, assim, mais baixos do que altos, no esquema de querer jogar o Minecraft. Eu vi o pessoal do Café com Games, eles criaram uma cidade, assim, foda pra caralho, com muito dispositivo. Achei até bacana a ideia, mas depois eu pensei, não, melhor não. Sim, cara. Tenho vida. Que eu tenho, ainda tenho vida. É, tipo, o pouco que eu jogava, cara, eu cheguei lá no modo survival, tudo, aí eu falei, ah, foda-se, vou ver, eu tava vendo aquele pessoal que fazia vídeo no YouTube e tudo, aí, pô, vou tentar construir alguma coisa, aí construí um trilhozinho assim, no meio da floresta, aí eu falei, ah, vamos, tá muito chato, vamos decorar isso aqui, comecei a fazer um monte de rola, assim, tá ligado? Oh, ai, caralhinhos voadores. Caralhinhos. Sim, voadores, terrenos, tinha um preto que saía lava da cabeça, nossa, assim. Puta que pariu. Foi bonito, cara. Foi bonito. Foi, cara. Saía lava da cabeça. Puta que pariu, cara. Uh-huh. Vulcão do amor. Vulcão do amor. Mas esse, então, é o jogo da vergonha. Minecraft. Sim, sim, pode ser. É, porque você joga tanta coisa bizarra que não é tão, assim... É, cara. Eu já sou conhecido como. E tipo, eu gosto. Então. Sim. Excel, antes que o Snake. Mano, é Excel, bicho. Excel, sim. Boa aqui. Excel não joga jogo de vergonha nenhuma. Vai se fuder, vai contar aí, cara. Vai tomar seu cu. Oi? Oi, tudo bom com você? Bom, cara, para de se enrolar e fala pra gente, cara. Pra gente. Cara, aí que tá, tipo, eu não tenho jogo de vergonha, tá ligado? Ah, você tem, cara. Eu não tenho. Ah, você tem sim. Vai só jogão. Você dá ideia e faz a galera tudo falar e você... Foda-se, né? Esse é o espírito da coisa, parabéns. Mas sério, qual que é o joguinho aí que você gosta de jogar? Cara, eu posso ter vergonha de vários aspectos da minha vida, mas de jogo, infelizmente, não tem nenhum, cara. Não, tu tem a cara de pau de fazer o quadro... Sim. De dar a ideia pro quadro e não vai falar porra nenhuma? É. Nem é um viado mesmo. Depois Excel. Oi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Parabéns. É um filho da puta mesmo. Mas então, Snake, agora você sabe, né? Cara, pensando bem, assim, levando em consideração a do Minecraft ali, tem alguns joguinhos aqui do Wii, cara, que eu tenho. É assim, eu pego jogando assim, eu fico pensando, eu não acredito que eu tô jogando isto. Tipo, Ben 10. Tipo, Ben 10. Ben 10. Pô, você merda. Me lembrou um jogo que eu fechei e eu gostei. Cara, só que, cara, Ben 10, mano. Eu tinha 5 anos, cara. Tomando seu exatamente. Cu. Só que é o que tem pra hoje, já ouviu falar? É o que tem pra hoje, né? Tipo, a lista da Steam cheia e é o que tem pra hoje aqui, ó. Não, Excel, mas... ó, certeza que o Excel, ele tá suprimindo, mas ele tem um Wii. E no Wii tem um monte de coisa zoada, cara. Principalmente o Just Dance, cara. Puta, não, eu sabe o que você Dance. Fica jogando? Cara, Just Dance, você tem vergonha de Just Dance? Eu não tenho. Eu não tenho. Eu jogo, eu não tenho. Eu jogo, sei as coreografias, danço Hot or Cold lá da Katy Perry numa hora empolgação, eu não tenho vergonha. Que merda. Nossa, Just Dance vergonha. 1 mesmo, né, cara? É. Sabe que eu tenho vergonha? O quê? Trazer uma mina que eu tô ficando no meu quarto, ela vem minha prateleira cheia de Pokémon. Eu me ocupo da prateleira. Eu tenho vergonha. Tipo, você entra no meu quarto, a primeira coisa que você vê é a prateleira cheia dos bichinhos do Pokémon, pelúcia e tal, não sei o quê, e os meus dois postes do Harry Potter. Isso eu tenho vergonha. Ah, mas essa, amigo, ó, né? Caguei foda. O grande potencial de pedófilo. Mas, Snake, vai, fala aí, cara. Então, cara... Bem 10 meses, não tem outro joguinho. Não, cara, foi que eu joguei, eu gostei, e o povo falou, toda vez que eles pegavam, assim, o case do PlayStation pra... Ah, tem algum jogo emprestado aí? Tem. Aí eles olhavam, daí você sente o cara fazer aquele... Bem 10. Ai, caralho, mas enfim. Cara, o Excel, se Oi. Alguém reclamar, se alguma menina reclamar, tu fala assim, nossa, você gosta de Pokémon? Achei assim, ah, deixa eu te mostrar o meu Diglett evoluindo pra Dugtrio. Não, cara, pior que assim, nenhuma reclamou porque todas as que viram, tipo, já tinham noção. Eu deixo bem claro, falo, ó, eu curto Harry Potter, Pokémon, se não curte, você vai tomar meio seu cu, que é, foda-se. Eu até te ajudo a tomar, né, seu objetivo. É, se o objetivo... Não, cara, de boa, ó... Deixa eu ver algum jogo que eu possa vir a ter vergonha de jogar e que eu perco horas jogando. Cara, é difícil, bicho. Bom, vamos encerrando esse bloco, já tá gigante aqui já. Eu tô fudindo a edição, mas enfim, vamos aqui pra próxima música aqui. Duas músicas, na verdade, uma do Madruga e uma do Excel. Pera aí, rapidinho. Ô, Zabos, você que vai estar editando agora, ô, te amo, cara, só pra você se sentir mais feliz editando. Ah, obrigado, cara, seu filho da puta. Mas enfim, Excel, qual que vai ser a sua música agora? Cara, minha música agora, direto do meu grande vício aí, Pokémon, amor da minha vida, cara, vou casar com Pokémon. Vou casar com a Jess da Equipe Rocket, show, coisa linda. Com aquele cabelo laquezado, parece uma piroca. Hein? A música é de um canal do YouTube, tipo, galera, recomendo, o link vai estar aí no post, recomendo pra caramba. Os caras pegam as músicas do Pokémon e reorquestram elas. Cara, fica show de bola. Os caras mandam muito bem. Fico arrepiado ouvindo, cara, sério. Não só essa, tipo, todas as que eles reinterpretam com orquestra e tal. Cara, me dá arrepio ouvir, sério. Então eu recomendo pra caramba o canal aí pra vocês. Qual é essa música mesmo? Viridian Roads. Viridian Roads. Então, e Madruga, contigo agora. É, dando continuidade aqui, né, o fan-made das músicas, eu vou indicar uma música chamada Thunder Beam, aquele CD do OC Remix Mega Man The Robot Museum, que, cara, impressionante o que eles fizeram, eles reinterpretaram as músicas do Mega Man, da série clássica, mas, cara, essa foi a mais, assim, que eu fiquei abismado. Porra, eu fiquei abismado com outra coisa, já vou falar. Sim, porque, cara, eles pegaram a trilha do Mega Man é conhecida pelo quê? Aquela batida toda metal. E não, e normalmente os caras vão fazer versão, vai ser aquela versão mais ou tuxtuxa ou vai ser com guitarra fodida, né? Sim, aquela guitarrona pesadona. E, cara, eles pegaram a música do Elec Man, que é foda pra caralho. Sim, e transformaram numa música basicamente de elevador, cara. Calminha, tranquilona. E se você já é ouvinte das antigas aí, do Papo de Noob, cara, puta que pariu. Eu fui descobrir isso agora há pouco, cara. Falei, caralho, essa música do Papo de Noob começou a abertura lá. Sim, eu já vi essa merda antes. Era a ideia que você falava. Você tá começando mais um Papo de Noob? Você tá começando mais um Papo de Noob. Com o Sr. B e Rodite. Os caras que tomam headshot e pulam na frente dos headshots e tomam Hadouken na cara, um negócio desse. É muito loucura. Sim, a abertura anterior, a da atual, que, cara, eu cheguei assim um dia pro pessoal lá, falei, ó, aqui, o que fizeram com a música do Elec Man? Eles pegaram, gostaram tanto que usaram. como abertura. Sim. Why not? Why not, né? Mas enfim, vamos aqui tocar e a gente já volta com o próximo bloco, rapidinho, né? E a gente vai pro final, vamos lá. Thank you. Então, voltando, vamos para o nosso bloco de notícias da semana, que tem uma coisa bizarra que aconteceu aí com a roteirista do Dragon Age. Dragon Age 3 vai sair em breve aí, né, cara? Daqui a pouco, e ela regou. Ela pediu as contas. Pediu pra sair. Porque estava com seus dias contados, diz que. Pra quem não tá ligado, aconteceu assim, ó. Ela tava como já roteirista sênior do Dragon Age 2, e ela foi promovida como principal escritora no, na parte do roteiro no Dragon Age, né, na Inquisition. Na verdade, eu falei Dragon Age 3, mas estou pirando. O que estranho é assim que ela falou, não, ó, eu tô anunciando aqui que eu vou sair, porque a galera, né, fãs, e acabou descobrindo quem que eram os escritores, e os caras, se os caras não fizessem do jeito que eles queriam, cara, e tava recebendo ameaça de morte. Foi o que aconteceu com ela. Ela recebeu ameaça de morte, e ela falou, não, eu vou sair disso aqui, não tá mais na minha instância, então se virem, galera, porque eu não vou arriscar a vida dos meus filhos aqui, da minha família, por causa de um fã maluco que tá me ameaçando de morte. O que vocês acham a respeito disso? Cara, eu acho que tá certo, cara. Quando você ameaça de morte, você tem que temer a sua vida mesmo, porque, né? O que você acha dessa loucura do pessoal aí que, tipo, tá inflamando bastante? Muita gente aí que trabalha com a parte de desenvolvimento, normalmente eles ficam muito sob ataque da galera, né? Cara, eu acho assim, ó, como advogado de informação quase formado, sim, eu acho que o mandado de segurança é bom, dá dinheiro pros advogados que estão fazendo, resolve o caso. E, cara, é ridículo, sabe? Se você é fã, você não gosta do que... Tipo, não tá gostando do que o cara tá fazendo. Cara, foda-se você. Demonstra que você não gosta, não comprando o jogo ou fazendo crítica ruim. A coisa mais básica é não comprar o jogo. Ai, vou ameaçar o cara de morte. Ah, velho, sai da casa da tua mãe e cresce um pouco, sério. Pois é, cara. Porque é que não só de desenvolvedor, é de qualquer coisa. Seja músico, seja um artista qualquer. Cara, o Jorge Lucas deve ter sofrido muito bullying. O cara fica... Não, ele não sofre por causa da filha dele. É verdade, porque ela é lutadora de MMA lá. O cara fica putinho lá. Esquece. O cara tá fazendo algo que não gosta, eu vou xingar e vou ameaçar de morte, vou mandar uma carta aqui. Ô mãe, leva no correio pra mim e me traz um sanduíche. Vá se fuder, bicho. E faz meu todinho, não esquece. E traz o pau. Cresce, cara. O cara é. Tá na oitava série ainda, tipo, antes ainda, quinta série, né? Não vamos zoar os caras da oitava. O cara, tipo. Vamos ficar de mal com aquele cara ali, porque aquele cara ali desenha, a gente não sabe. Ah, vai tomar no cu, cara. Sério, cansice. Não, é sério, assim, tipo, eu acho falta de interpretação, mas, cara... O termo correto é falta de pica. É, falta de pica, mas assim... Tipo, derrola. Derrola. Qual que é a madruga? Rola. Falta de rola. Mas, cara, sério, é que a internet é um ambiente mais hostil do que legal, né? Você tem que tomar cuidado, principalmente quando você se expõe. Ó, ela tem que expor que ela é escritora, porque vai que ela tem um trabalho futuro que surge lá, galera, e fala, ó, quem que fez essa história aqui que foi massa ou ruim, entendeu? Pra evitar. É, tá lá o nome dela, né? Se ela ficar no anonimato, cara, por favor, né? Cara, pra mim ela tinha que criar um fake, entrar sim, nesses fóruns e sair zoando todo mundo mesmo, tipo, ah, pau no seu cu, viado, ah, chupou canavial de rola, preta até ficar tudo branca. Porra, vamos zoar mesmo, cara. Cair em cima dos caras. Se caso tem um jogo que é muito complicado nessa situação, assim, de você receber ameaça, é usar aqueles fake name, né? Que o pessoal usava bastante. Principalmente os caras que faziam música antigamente nos videogames faziam os fake names, assim. Nome falta também conseguido como pseudônimo, né? É, pseudônimo. É essa palavra aí que eu não manjo. E assim, tem até um artigo, assim, que eu gostaria de recomendar, que o site Polygon fez, falando sobre essa praga, né, que tá acontecendo bastante, muito na indústria dos videogames. Eu recomendo a leitura, muito bom. Então, tipo, mostra certinho como que é o comportamento, o que que o pessoal tá fazendo pra contornar esse problema, né, que como existe muito anonimato na internet, acaba ocorrendo o pessoal ter muita liberdade, né, então acaba tendo isso aí. Tanto é uma discussão que a gente fez lá do Phil Fish, lá no Papo de Noob, falou sobre essa parada da galera escrotizando, mas, cara, eu acho uma loucura, acho uma falta de respeito bastante, assim, porque se você não gosta, faça que nem o Excel fez, não compra o jogo, é a maneira que você pode protestar contra a parada, não fica ameaçando, cara, vamos lá. Não, e da mesma forma, sério mesmo, tipo, ai, tá, não tá gostando, não sei o quê? Beleza, faz crítica, ela fala, ó... Faz um post, mas não fica ameaçando. Faz um post falando, ó, os caras estão fazendo isso aqui, não tô gostando disso. E beleza, cara, agora também não vai querer ficar em pool de discussão falando isso, aquilo e aquilo outro sem você nem ter pego pra jogar e pra falar, não, realmente, isso aqui não, ficou uma merda. Não é nem pool de discussão, não é chegar lá no site lá e comentar. É o cara ter acesso às suas informações pessoais e te ameaçar de morte, entendeu? É isso que tá acontecendo. Sim. O cara vai lá, é ridículo demais, cara. Cara, isso... Eu só tenho uma coisa a dizer pra isso, cara. Tudo bem, você é um nerd gordo que tá no porão da sua mãe pedindo pra ela trazer o balde porque você não consegue mais levantar. Tranquilo, cara. Mas em vez de ameaçar a pessoa, vai pra Xvideos, cara. Vai pra esse vídeo. A gente sabe que você não vai ter o traquejo social pra conseguir uma garota e nem vai ter disposição e dinheiro pra pagar a puta. Então, vai pra esse vídeo, cara. Seja feliz. Lá tem de tudo. Tem de tudo, né, Madruga? Sim, cara. Tem aqueles cosplays japoneses, tem filme pornô japonês da sua personagem favorita sendo estuprada por não sei quantos tentáculos em forma de pinto. Ah, isso é outra coisa que eu não entendo do Japão, mas é assunto pra outro cast. É um assunto do cast. Então isso vai divertir todo mundo, cara. Tem que tudo lá pra vocês. Pode encher o saco da mulher. Então, cara, a solução pra internet é o Xvideos, né? Cara, o mundo é um mundo porque tem pornografia, cara. Na verdade, a internet foi inventada por causa de pornografia, né? Sim. Lógico, como tudo no mundo se iniciou. Ou pra comer a mulher, ou pra mostrar pornografia. Ponto. Esse é o que move o mundo. A história do mundo foi montada em volta das mulheres, cara. Sim, sim, cara, que eu tenho até uma teoria que se as mulheres se esparassem de dizer não pros homens, o mundo acabava, mas isso aí é pra outros 500. Amigos, eu só digo que, olha, tipo, um papo com vocês é sempre agradável, eu sempre me sinto, tipo, sei lá, com um QI de 10. Cara, é uns papos tão profundos, amigo, sério. Bom, vamos aqui acabar esse papo profundo. Olha que esse papo profundo é uma piada muito bizarra. Tão profundo quanto o ventilador de teto feito de piroca. Pô, falando de pornografia japonesa, tem que ser profundo, né, amigo? Vamos virar. Sim, já viu o tamanho dos tentáculos, cara? Nossa. Gente, vamos para as músicas. Snake, qual que é a sua música, cara, pra gente tocar aqui agora? Cara, a minha última música vai ser, como é final de tema, então, porque não é o tema de créditos, do Ace Combat Zero. Você gosta de Ace Combat pra caralho, né, cara? Não, cara, eu amo, cara. Tem um cara que gosta mais do que eu, cara. Que não, acho que difícil. Não, tem. Ah. Que é o Michel Knight, cara. O Knight. Cara, e aquele lá, se você perguntar o que acontece no minuto tal do jogo, ele sabe falar do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do PSP, do caralho A4, ele sabe. Mas enfim, que se for. Mas enfim, ele... cara. Ô, oh, coitado. Coitado, cara, mas enfim. Eu não gosto dele. Cara, calma. Eu só quero dizer que eu vi esse ventilador e eu quero um pra mim, cara. Ah, meu Deus. Porra, sério? Nossa. Eu quero ter um na minha sala pra receber bem os convidados. Carinhado abaixo. Sério? Sim, eu quero isso, cara. Mas enfim, cara, deixa o ventilador de piroca. Essa música é muito boa, cara. É uma pegada assim de tango com... Eu não sei definir se isso é tango, se isso é uma balada, se isso é... É foda. Escuta aí pra ver. Bom, eu vou aqui no meu hype... básico de Half-Life 3 de novo. Tinha que ser, né? Senhora! Quando você parar de falar de Half-Life 3, eu vou ser uma pessoa muito feliz. Não, eu quero que se foda, porque eu gosto pra caralho. Mas vai ser a Mortal Kombat. Vai estar linkado aí, então é muito foda. E a gente vai tocando aqui e vamos pro nosso último bloco. Pensa num noob. Multiplica ele por 10. Agora você bota duas cabeças nele. Conseguiu imaginar? Então, cara, ouve o papo também. Papo de noob, terceira temporada. O Madruga Jackson. Ô, gente. Bom, vamos aqui pro nosso último bloco, começando aqui. Na verdade, a gente teve bastante comentários, né? Mas os comentários mais relacionados a como que foi o podcast em si. Bom, outra coisa que a gente tem que alertar aqui é que os Game Track Versus, eles estão dando brindes, né? É só você comentar e você pode concorrer lá, cara. A gente já tá, sabe, uma pessoa que ganhou um Just Cause lá no próximo podcast, o 79, já ganhou o Just Cause, a gente vai falar, revelar lá quem que é. A gente sabe. A gente sabe já, né? Já foi gravado antes desse podcast. Olha só que maravilha. E vamos aqui, na verdade, pros comentários do Game Track 76, que foi a versão de rádio. Então, galera, ouve o barulho do carro daí da gente passando por cima. GTR, né? A galera ficou... Qual que vai ser o próximo GTR, né? Que a galera fez a sigla de Game Track Rádio GTR. Melhor coisa usar, né, cara? Cara, GTR pra mim é um carro. É jogo da SEGA, aqueles de... É Nissan, né, cara? Nissan GTR aí, ó, fudido. Sim, o Johnny, né, que participou do Game Track. E olha só, peraí, só fala. Interrompendo aqui, Zavos, porque você interrompeu, eu não tinha terminado de falar. Fala. Da puta, né? É, e essa sigla GTR, em comparação aí com o carro da Nissan, é só uma metáfora pra mostrar a potência que a gente é, né, bicho? Olha só. Trocadilho do caralho, né? É, eu tenho uma coisa pra dizer também sobre o Johnny. Vocês falaram que eu seria o Tommy de Rola. Sim. Mas, cara... Se você pegar o Johnny e botar uma peruca vermelha nele, uma peruca ruiva, ele é o Tommy Lee Rola. Olha, não sou eu que tô dizendo. Não. Sim, eu já disse isso pra ele. Você vê, cara, eu tô aqui com um banner aberto na minha frente. Eu tô vendo aqui uma cabeleira ruiva nele, ele dizendo, rola. Entendeu? Johnny, beijo. Beijo, Johnny. Ele até comentou aqui que ele tem uma camiseta da Holy Grenade, que a gente comentou no último podcast da versão de rádio. E ele tirou uma foto lá, tá ele, o Eric Seika, o Lucas Bronze, o Alex F, Juninho, a GG, né? Tá tudo lá nessa foto. E, cara, a camiseta é muito foda. Além disso, o Rafael Tari disse aqui que as armas preferidas dele é a Big Fakan 9000. Não, né? São, por favor. São, né? Perdão. Desculpa a minha... Plural errado aqui. Amigo, agradeço. Shotgun... A shotgun de dois canos do Doom, a Pipe Bomb. Boa, essa é boa. A Pipe Bomb do Duke Nukem, a lança-granadas do Resident Evil, a Railgun do Quake, a pistola do GTA 4, o pé de cabra de Half-Life e a Magnum de Resident Evil. Cara, a Magnum de Resident Evil. Todo mundo gostou, cara. Muita gente falando aqui. A Magnum, né? Não precisa ser só da Resident Evil. Se não é, que a galera pira pra caramba. Aliás... É que assim, a Magnum já é épica. O jeito que o Resident Evil expôs ela, tipo, introduziu ela no jogo, cara, foi mais épico ainda, então. Ó, uma coisa aqui que o Marcos Mello te corrigiu, ele falou assim, só pra constar, o nome do cara da Magnum do Resident Evil não é Barry, não Barrett, que você falou Barrett. Então, mas eu falei, quando eu falei, cara, eu não tenho certeza, mas eu acho que é Barrett. Só se você editou e tirou essa porra, porque eu falei que eu não tinha certeza. Isso prova que o Excel não escutou nosso podcast depois de editado. Enfim, aliás, eu vou montar... Galera, então, mas eu falei no cast, na gravação, que eu não tinha certeza. Se não tá lá, é porque o Zabuza tirou a edição. E eu não escuto essa porra depois de editado mesmo, porque eu já tive todo o trabalho de escutar enquanto a gente tava gravando. Olha só que dedicação, hein? Que dedicação, filha da mãe. Que coisa, hein? Aliás, tem uma imagem muito boa do Excel como treinador de Pokémon. Que ficou genial, cara. Excel wants to battle, e você... Oh, mandou muito bem. Eu ri pra cá quando eu vi. Ficou muito boa, né? Você tá de equipe de Rocket ali, muito da hora. Ficou excelente. Inclusive, eu vou pedir que você me mande de novo, porque ela vai virar papel de parede no meu celular. Tá lá no post, lá, só baixar lá, todo mundo vai baixar qualquer como papel de parede da sua vida, né? Aliás... Papel de parede da sua vida! Sim, olha sua aí. Vida. Aliás... Quando você for pro céu, vai estar assim, né, Excel? Excel. Excel wants to battle. Sim, aliás, tem outra coisa aqui que vale a pena declarar, que é o seguinte. Você que gosta do Game Track de rádio, você pode mandar suas musiquinhas, seus pedidos e músicas, né? É só gravar a versão de áudio em MP3 e mandar pro nosso e-mail. Qual que é o nosso e-mail, Excel? O nosso e-mail é www. Ah, vai tomar um segundo. Qual que é o nosso e-mail, Snake? É gametrack@levelmais.com. Viu por que dá escutar o cast? Pelo menos você lembra qual que é o e-mail, seu viado. Eu sei qual que é o e-mail, seu filho da puta. Eu deixei pra você falar. Vou fazer um momento de jabá aqui. No último Papo de Noob, teve a segunda versão do Game Show. E o Snake participou lá, cara, fazendo feio nas primeiras rodadas, cara. Não sabia de nada, lazarento. As duas primeiras, cara, eu tava aquecendo pra última. É. E a última foi feia, cara. O último embate ali tá doido, cara. Foi, cara. A gente tava quase dando o prêmio ejaculação precoce pro Snake. Só ia rapidinho, tá ligado? Puta que pariu, cara. Ele sério, ele começou assim... Puta que pariu. Eu esqueci da vida, cara, naquele jeito. Não, esse podcast foi sensacional. Mas enfim, a gente vai ficar por aqui. Então obrigado, Madruga, por participar aqui do podcast. Isso aí. E galera, se vocês querem ver de novo o Madruga aqui ou ver outros convidados, avisem, assim como se vocês também não quiserem ver convidados, avisem também, porque a gente precisa saber. Eu quero aqui o Rodit participando aqui, cara, que faz tempo que não participa. Se você gostou da ideia do Zabuza, comenta aí. Se não gostou, comenta também, galera. Só não vai querer matar a gente, tá? É. Não, pode me ameaçar de morte. Minha mãe é a terceira atiradora melhor do Brasil até agora. De verdade, filha da puta. E é verdade, ela tá ranqueada. What? Então, eu tô pouco me fudendo, tá ligado? E cara, ela atira de rifle, ela não atira queima-roupa. Eu tô sussa. A tua mãe é atiradora olímpica, porra? Ela não conseguiu classificar pra Olimpíada, mas no brasileiro ela é ranqueada como terceira. Caralho, velho. Não sabia dessa que tua mãe era tiro esportivo, assim. Toma essa, Snake, mas... Ó, amigo, chupa. Então, obrigado, Madruga. Depois. Então... E com isso, a gente vai encerrar o podcast aqui, então, cara. Valeu, Madruga. Valeu. Valeu, Snake e Excel. Valeu. Nos vemos no próximo level. Nos vemos na próxima estação, né?